pelos meus. Aleluia, aleluia. Tudo isso tem a mão de Deus. Rádio Roraima, 590. Termina aqui o programa Mix Brasil. Na sua 590. Com a apresentação de Carlos Mesquita. Até o próximo programa. Rádio Roraima. Diversão, entretenimento, informação. Rádio Roraima. A voz da sociedade roraimense. A sua voz. Direto da redação. Direto da redação. Portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, publicada nesta segunda-feira, dia 30, no Diário Oficial da União, definiu o cronograma de feriados nacionais e de pontos facultativos do ano de 2025. Serão 18 datas de feriados e pontos facultativos. Em nota, a pasta informou que as datas deverão ser cumpridas nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta, autarquias e fundações, sem comprometimento de atividades públicas consideradas serviços essenciais à população. A portaria estabelece ainda que feriados em comemoração à data magna de estados fixadas em lei estadual e os dias de início e término de ano de centenário de fundação de municípios declarados em lei municipais serão observados por repartições da Administração Pública Federal Direta, autarquia e fundação em respectivas localidades. Com produção do Departamento de Jornalismo, apoio técnico Carlos Celso, Jailton Cordeiro, direto da redação. Direto da redação. Direto da redação. Quando o assunto é limpeza e manutenção, Jota Castroeda é a melhor opção. 3224-2016. Jota Castroeda limpa de uma vez. Serviço de paisagismo, controle de pragas, limpeza de fossa. Jota Castroeda tem tradição. 3224-2016. Jota Castroeda limpa de uma vez. Mais, é transformação. E é mais crescimento para Roraima. Com gestão e planejamento, somos o estado com o maior crescimento do PIB pelo segundo ano consecutivo. Roraima é selo nota A em responsabilidade fiscal, que cumpre compromissos e paga as contas em dia, atraindo investimentos de todos os setores da economia. Isso é transformação que faz Roraima crescer. Mais que crescimento, é transformação. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Notícias da semana com o Dr. Irã. Olá, amigos. Tive a honra de ser homenageado num evento que aconteceu na Grande Loja de Brasília. Foi organizado pelo Sindicato Médico de Brasília. Grande festa, muito representativa para a classe médica e eu fui homenageado como um dos médicos que mais ajuda políticas médicas do nosso país e aqui do Distrito Federal também. Foi uma honra para mim participar, eu e minha esposa, e quero aqui agradecer a presidente do sindicato, presidente Gutenberg Fialho, do vice-presidente Carlos Fernando e toda a sua diretoria. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. É doutor Irã, é trabalho comprovado. É doutor Irã, com Roraima no Senado. É doutor Irã, o nosso senador Irã. Você sintoniza. Você sintoniza. ZYJ 700. Na frequência de 590 kHz. Em ondas médias. ZYG 810. Na frequência. Na frequência. De 4.875 kHz. De 62 metros. De Boa Vista, Roraima, em transmissão simultânea em ondas médias e tropicais para todo o Brasil. Rádio Difusora Roraima. Muito bem, boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Roraima AM 590. Hoje, 31 de dezembro de 2024, último dia de 2024. E você está aí ligadinho com a gente, curtindo a nossa programação. E esta é mais uma edição do programa Rádio Mania, com a direção de programação de Marcelo Ganeve e direção geral de Damião Marques. Eu sou o França Júnior. Olha, o programa Rádio Mania vai te fazer companhia até às 5h30 da tarde. Porém, hoje, exatamente hoje, estarei aqui marcando presença até às 4h40, tá, pessoal? Porque logo mais, você sabe que tem aí o Réveillon do Parque Anauá. E olha, eu vou estar esperando por você lá, tá bom? Estarei na apresentação lá no Palco Estrela do Parque Anauá, tá bom? Juntamente com toda a equipe, toda a comitiva, por lá levando para você aí os nossos talentos locais. E hoje, olha, hoje está repleto de atrações, hein? Tem atração nacional também no palco principal. Hoje a festa vai estar bonita no Réveillon do Parque Anauá. Isso mesmo. Então estarei contigo até às 4h40 aqui no programa Rádio Mania. E eu vou te esperar lá no Parque Anauá para a gente fazer aquela festa bonita daqui a pouquinho, começando lá no Palco Estrela. E a gente começa aqui com Pete, Me Conecta, depois tem o Rapa, Titãs e muito mais para você que está aí na melhor sintonia. Lembrando que hoje temos aí os apoios técnicos de Luiz Fernando, nosso nobre amigo que está por aqui também, neste que é o último dia, viu, Luiz, de 2024. né? E a gente já vai aqui agradecendo a Papai do Céu, agradecendo a Deus, né? Por mais este ano que está se encerrando. A gente sabe que não é fácil, né? Às vezes acontecem algumas coisas não muito legais, mas o importante é a gente estar com saúde, o resto a gente vai correndo atrás. Bom demais, hein? 4 horas 10 minutos, pintando pra você, Pete, me conecta nas ondas da 590. Diante de um bom motivo que me traga fé.